Zé Luís apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá para todos, uma muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. Primeira hora dedicada à divulgação dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. A segunda hora, como habitualmente, preenchida com o set exclusivo mixado por DJ Zé Luís. Power Play. Começamos com a contagem desta semana, número 10 para Avicii e Sebastian Drum, My Feeling For You. 10. Thank you. set. Coldplay. 9. Número 9 para Rasmus Faber e Alf Tumble, featuring a famosa Candy Station. O single chama-se Wilder Side e escolhemos para ilustrar esta Wonderland Club Mix. É o número 9 esta semana. Esta semana no número 8, os Underworld com um novo single, chama-se Always Love the Film. Hey.

Na sexta posição temos o tema que marca o regresso de Guru Josh, chama-se Frozen Teardrops. A voz é de Lauren. Sim. 19 58 42 ou em publipt.info/liveset. DJ Zé Luís. Continuamos com a contagem dos 10 temas de dança mais vendidos esta semana em todo o mundo. Vamos agora para o número 5, onde está o single Bromance de Tim Berg. 5.

Número 4 esta semana para tema novo, Platinum com Signals. Chegamos assim aos três primeiros, a terceira posição esta semana é ocupada por um tema bem mexido, Nervous Breakdown 2010, são os The Shrink. Para single novo de Swedish House Mafia depois do One, este Miami to Ibiza é já um sucesso em todo o mundo.

Zé Luiz. Exclusive Mix. Live Set. Freaks. DJs. She makes the woodwork squeak when I make my move to her room. She's never hard to please. She's good to go, everything. She never lets my spirit down. It's always such a kinky scene. In a sexy dress, reddish brown. Out come the freaks. I really like to hit that. Face looks like a magazine. She's my all-time favorite. Every time we meet, out come the freaks. Her body's so fantastic. Out come the freaks. Her friends are just as mean. Out come the freaks. At the club or at the hotel, out come the freaks. It's always such a freaky scene. Out come the freaks. The freaks, the freaks, the freaks, the freaks, the freaks, the freaks, the freaks, the freaks. Spot a freak anywhere. I know just what they're thinking of. I can tell by the way they move their hair. And I know by the way they dance and strut. I love to see them working. Out come the freaks. Hot bodies in the lights. Out come the freaks. Burning with desire. Out come the freaks. You're coming home with me tonight. You're coming home with me tonight. djzeluis.com.

shock therapy. Shocking. DJZLuiz.com. We'll be right back. Zé Luiz Exclusive Mix. djzeluis.com.